Índia November Alpha, vista para 1000 pés, reporte na rotatória. O ajuste é 90. É, descer para 1000 pés, é, reportará na rotatória, ajuste 1015, Índia November Alpha. Azul 4060, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 10 no 5, livre LS, reportará estabilizado, 4060. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, passa 1400 na Tael. Azul 4207, suborno 380, saída da El. 380 da El, Azul 4207. India November Alpha na proa da rotatória, visual algum campo. India November Alpha, Sami Torre, 1.8.6. Mara Torre, 1.8.6, India November Alpha. Torre, Guardião 07, controle Guardião 07. Prossiga Guardião 07. Você tem a possibilidade de acender para 1000 pés aqui na direção da rota do abacaxi, a posição? Guardião 07, negativo. Guardião 07, uma aeronave Ninduna após o cruzamento autorizado 1.0.1 mil pés. Aqui uma transição para o seu contrato da Azul. Após autorizado mil pés. Sente, Guardião 07. Controle, o Lima Kilo Zulu decolou da 1.0, tá na sua escuta. Lima Kilo Zulu, contratar a DASA, Banjo 1.0.0, sai da Coral. 1.0.0, sai da Coral, Lima Kilo Zulu. Azul 4.0.6.0, com pé de aproximação, Torre 1.8.6. Pode repetir com 4.0.6.0, por favor? Azul 4.0.6.0, Torre 1.8.6. 1.8.6, obrigado. Autorizado, Guardião 07. Azul 4207, chama Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, alterna 133, azul 4207, bom dia, obrigado. Sente, guardião 07. Controle Salvador, meu cordial, boa tarde, este é o Papapá Uniforme, Mike Uniforme. Papapá Uniforme, Mike Uniforme, contato radar do Jogo 260, saída Momo. Saída Momo, subindo pro 260, Uniforme, Mike Uniforme. controle, bom dia, Papatango Juliette, Tango Zulu, decola, Coral, não se escuta. Papatango Juliette, Tango Zulu, contato radar, Tango 100, saída Coral. Uma centena, Coral, Tango Zulu. Guardião 07. Guardião 07 autorizado por 1 minuto no meu pé. Guardião 07 copiou o controle? Autorizado no meu pé. Afirmo, guardião 07. Salvador do Capacete da Vepra Lima Alfa. Novembro Lima Alfa para si. Visual para a Estrada da Conquista do 085, corredor até 1000 pés. Tente Novembro Lima Alfa, mantém condições visuais. Lima Alfa. Aquilo Zulu autorizado 065. Siga guardião 02. Guardião 02, torre 18, decimal 6. Torre 18, decimal 6, obrigado, guardião 02. 07, visando 1.400, agora na vertical do Porto de Salvador. Tente, Guardião 07. Controle de Salvador, município com bandido, 76721, formação Oscar, descendo para o 70. Web6721, na identificação, chega da MAP, disponível 060. Liga de voo 060, pode fazer a etapa? Negativo, Web6721, mantenha a chegada. Mantendo a chegada, descendo para o 060, Web6721. 3216 na escuta do controle de Salvador? Agora sim, prossiga. Desça para o nível de voo 050, chegada da MAP. 050 da MAP. Pode voar, etapa? Web OTAN 3216, autorizado e TAP. Salvador, boa tarde, passaria do 2230, cruzando 195, descida para o 110, ciente da informação, Oscar. Passaria do 2230, acena identificação, desça para nível de voo 070, chegada a AMAN, reduzir velocidade para 250 nós. Ok, prosseguindo a descida para o 070, reduzindo agora para 250 nós após um high speed solicitado pelo CEP. Passaria do 2230. Papá, papá, Charlie Serra Tango, acionando identificação, desça para nível de voo 080, chegada a mão. Charlie Sierra Tango, chame para mudança de regras de voo. Controle, muito boa tarde, é o papá papá Mike Gillette Romeo. Mike Gillette Romeo, contato radar, 500 pés via litoral. 500 pés via litoral, escuta permanente, Romeo. Charles Sierra Tango, prossiga. Estamos totalmente visual, solicita a mudança, se possível, voar na rua da rotatória. Charlie Serra Tango, regra de voo modificada 1508, desça para altitude de tráfego, vou ir na prova da rotatória. Até escuta. Vitorinho e Juliette, confirme. Torre de Juliette, mantenha as condições visuais pelos corredores e reporte na rotatória. Para o pouso, temperatura Salvador 27 graus. Tá quente, né? Aqui, preparado. Quanto tava? Vai da praia hoje. Bom, aqui no controle a temperatura tá 15 graus. Tá bem, hein? Parece que tá nada. Dan 32 no meio, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 4, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, 10 mil pés, autorizado ILS, reportará estabilizado, Dan 32 no meio. Webjet 6721, informe indicada. Mantemos 240 no momento. Passareza 2230, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Ajustado 2014, desça para 3 mil pés, passareza 2230. Passareza 2230, informe velocidade indicada. 250 com foco solicitado. Ciente, tem condições de manter até Duna? Mantenha a guarda de redução. Aparece, aparece, já. Aguarde. Webjet 6721, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite ao localizador. Esquerda, proa 360, limite ao lock, Webjet 6721. Bom, controle ao papapá, mais que Juliette, não é? Aguarde. November Lima Alfa, prossiga. November Lima Alfa, voe Vitória da Conquista, aguarde para ascensão. November Lima Alfa, autorizado 2.500 pés.